097 decolou aos 16 com controle, 11935. 19353, 197. Controle Salvador, TAM 3197. TAM 3197, contato radar suba para nível 380, ao cruzar 2000 pés, autorizado por Odileda. Só para o 380, após 2000 pés, Leda, TAM 3197. Salvador, boa noite, WebJet 723. Boa noite, WebJet 5723. Acione identificação dessa via, chegada a Mari para 2000 pés, o QNH no 017. 2000 no 017, via Mari 5723. Salvador, boa noite, TAM 3662, vamos passar 180 para 160, informação, Charlie. Acione a identificação autorizado por ODI TAP, desça para nível 050 QNH 1017. É, 1017 no QNH, descendo para o 050 e acione a identificação, voando de TAP, TAM 3662. 31997, M Centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Chama Recife, 1251, alternando 1-3-3-2-5, TAM 3197. Objeto 5723, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Sim, um reportagem estabilizado, é, apertar um pouco desviozinho aqui à direita, um pouquinho aqui. Sente após desvios, autorizado Tuna, o objeto 5723. 5723, Tuna. Boa noite, Algo 1885, dando 6, a informação é Tchala, autorização Guarulhos. Algo 1885, no 6, a informação é Tchala, autorização para Guarulhos. Aqui é o Gol 1885, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pistão 0, curva à direita, saída da El, após da El, Leda, o direto, posição Vidal e após a 350. Frequência do controle 119.35, código 5567. Autorizado Gol 1885 para Guarulhos, nível 360, decola da 10. Primeira curva é à direita, a saída da El Leda, voz Lua Vitelli, aerovia A para o I 50. Controle 1935, aciona 5567, Gol 1885. Correto, nós estacionamos o táxi. Demorar o Gol 1885, muito grande. Controle Salvador, boa noite, Azul 4070, passando no nível 200 em descida 150, Prodmare. Azul 4076, sem identificação, via chegada Mare, desce para nível de voo 060. Confirme, centro 4070 da Azul, desceu para o 060. Azul 4070, desce para nível de voo 060, via chegada Mare. 060, solicita desvio à esquerda, proa 030. Devido a formações. Está deixando a presente no 04. Etapa. Azul 4070, copiou o controle? Confirme, está autorizado o desvio? Desvio à esquerda, após desvio, vou na proa de TAP. Sim, se for desvio, vou lá na proa de TAP. 4070, aproximadamente até o uísque de TAP. Romeu 3, autorizado Brasília, nível 360, via Pesoluno 7. Decola pista 10, curva à direita, saída Gole e Transofi. Controle 119.35, código transponder 5565. Romeu 3, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pesoluno 7. Decola da pista 10, curva à direita, saída Gole e Transofi. Controle 119.35, transponder 5565, Gol 16 no 3. Pronto, portão 01, ajuste no 097, Goro menos 3. No 097, vai a fada pronta, no menos 3. Eu solo Salvador, muito boa noite, Altan 3603, formação Delta, coordenar Guarulhos 340. Papapapá, Mike, papapapá, cruza 260 para 160. Papapapá, Mike, papapapá, aciona identificação, via chegada Mare, desce para nível de voo 070. Com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bidev. Aciona 5563, frequência do controle 119, decimal 35. Zero. 3603, Guarulhos aprovado nível 340, via Piruísque 50. Decola da 10 com curva direita, da El, Leda, Bidev, 1935, 5563. Correto, pronto, pushback, acionamento, ajuste no 017, está 3603. No 017 vai chamar, posicionar no 3603, obrigado. Que demais aí da hora. MMA2, desça para 2000 pés, ajuste no 017, autorizado ILS, XR, pista no 0, reporte estabilizado. 2000 pés, 1017, vai reportar estabilizado ILS, XR, 10, está 3662. Controla Guardião 07. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais pelo litoral, reporte final Ondina. Condições visuais pelo litoral, portará visual de Ondina, o 07. O Webjet 5723. Do Webjet 5723, informação de tráfego, sua direita, helicóptero 15 pés, litoral, não interferirá no seu pouso. O vento 180 graus, 14 nós, livre, pouso no zero. Livre no zero. Guardião 07. Boa noite, Xenia 63 no 0 para Charlie, nivelado 170 para descer. Xenia 63 no 0, assina identificação, via chegada Mare, desce para nível de voo 080, redução para 250 nós. Identificou, descendo via Mare, redução, já está mantendo 250 nós. Descendo para 80 hoje, Xenia 63 no 0. Sente. Azul 4076, desça para 3000 pés, ajuste na 07. Foi para o 4070 da Azul? Azul 4070, desça para 3000 pés, ajuste na 07. Confirme um pouco com mais. Quantas milhas nessa flor? 3000 no 07, está tomando da presente pro de TAP. Azul 4070, para interceptar o curso do localizador, com via direita pro 080. Direita 080, 4070, confirme está sob vetoração radar. Afirmativo, para interceptar o curso do localizador. Gente, obrigado. 080, 4070 da Azul. Sigo 723, solo 33, livre direito, livre 1219. Livre 219, obrigado. Papapá, via Mari, desça para 4000 pés, ajuste na 017. 1017, descendo 4000 pés, Mike papapá. Xaner 6310, via Mari, desça para nível de voo 050. Mari 050, Xaner 6310. Desce para 0753, obrigado. Final da Vina. Ciente, Guardião 07, frequência livre. Certo. Quatro zero sete zero, desça para 2000 pés, ajuste na 07. 2000 pés, 1017, o ajuste 4070 da Azul. Guardião 07, visual de Andina. Sente, Guardião 07, frequência livre. Localizador, tá 3662. Tá 3662, complete aproximação, chame torre, 198, decimal 6. 186, tá 3662. Azul 4070, autorizado final ILS, XA, pista 90, reporte estabilizado. Portaria estabilizada, Azul 4070. Mike, papapá, redução para 2109, número 3 na aproximação. Reduzindo, 2110, Mike, papapá. Chanel 6310, redução para 2109, número 4 na aproximação. 2110, nós, Lua, Chanel 6310. Boa noite, TAM 3858, transfere com informação, Charlie. TAM 3858, aciona identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 060. Descida para o 060 no perfil da Mari, identificou o TAM 3858. Mike, papapapá, via Mari desce para 3000 pés, ajuste na 097, reduz a velocidade para 2009, número 2 na aproximação. E para 3000 com 2009. 6310, solicita para 030, para evitar a formação em Mari. Confirme a proa? 30030. Autorizado desvio, Oxanem 6310, após desvio, na proa de TAP. Autorizado desvio, depois de TAP, Oxanem 6310. Siga. Só para informação, aí durante o pouso, a turbulência moderada foi um pouquinho antes da gente cruzar a cabeceira, até bem próximo ao momento do toque, tá ok? Ah, ok, vou informar as aeronaves. Obrigada, é moderada então, né? Afirmativo, de leve a moderada, um pouquinho antes de cruzar a cabeceira, até próximo toque. Ok, obrigada. Tá 3662, gente. Bom pouso, bom. Obrigado. Papapá, desça para 2000 pés, ajuste na 0 na 7. Para 2000, com 1017, Mike, papapá. Cruzeiro 70 da Azul, estabilizou no ILS. Azul 4070, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 4070, copiou o controle? Copia, 186. Mike, papapá, autorizado final ILS, X-ray, pistão a zero, reporte estabilizado. Estarei estabilizado no ILS, Mike, papapá. ILS, 2 milhas do externo. Tá 3662, sala 39, livre à direita, 1219, boa noite. Boa noite, 129, tá 3662. Gente, Azul 4070, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, 4070 aguardando. Reabrando a ETAP, Oceania 6310. Oceania 6310 na proa de ETAP, desça para 3000 pés, ajuste 1097. 3000, 1097, Oceania 6310. Meu pai, 7,6 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna conta. Moderada, mais ou menos 50 pés antes do toque, ok? Gente, livre pouso 4070 da Azul. Trote Lima, contato radar 62 milhas, sudoeste de Salvador. Desça para nível de voo 070 na proa do VR. 070, proa do VR, Fox Lima. 4 horas e 15 minutos, alternando galera. Taxi via Pátio Juliette Alfa, prossegue com o número 2 no ponto de espera, quando pronto, 1186, torre, ajuste no 0 no 7, então bom voo, boa noite, está 3603. 0 no 7, taxi via Pátio Juliette Alfa, ponto de espera, 1186, obrigado, boa. Está 4000 pés, ajuste no 0 no 7. Via Mário descendo para 4000 pés, ajustado no 0 no 7, 3258. Torre Salvador, volume 3, ponto 090, visual contrário. Boa noite, gol no meio 13. Após a passagem do Embraer da Azul na final da 10, ali mantém. Após o Azul na final da 10, ali mantém, gol no meio 13. De 107 para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 6. 1186. Papapapá, está estabilizado em LF. Mike, papapá, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, boa noite. Oceania 6310, desça para 2000 pés, ajuste na 097, autorizado final ILS, X-ray, pistão na 0, reposto estabilizado. Para 2000, autorizado procedimento, reformar estabilizado, Oceania 6310. Salvador, boa noite, papapá, Mike, papapá. Boa noite, Mike, papapá. Continue a aproximação número 2 para pouso, pistão no 0. continuando. Gol número 13, só pra agilizar, o senhor tem condições de decolagem imediata? Afirmo, gol número 13. Ok, a linha mantém agilizando as manobras. A linha mantém, gol número 13. Controle Itapuã, Guardião 07. Guardião 07, mantém espera visual no farol de Itapuã, aguardando instruções. Informa o Charlie 25, final de 5 milhas 10, não interfira com o mesmo. Para 3.000, baixado 2017, livre das restrições, de altitude está 3858. Estou 3858, redução para 2109. Reduzindo para 2109. 0 gol no mesmo 3. 50, 4 Lima. Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 470 da Azul. Jão 07, confirme se está visual com tráfego final de 3 milhas 10. Afirmativo. Prossiga a retaguarda do mesmo, final pátio do Graé, vento 1-8, 0 graus, 1-3 nós. Prosseguirá na retaguarda do tráfego 3 milhas direto para o pátio, o Guardião 07. Papapá, vento no 8, 0 graus, 1 no 3 nós, livre pouso, pista 1 no 0, possível turbulência e rajada final. Ok, Torre Salvador, boa noite, Antônio 3603, considerada 1 no 0, pronto, vamos para a fila final. Boa noite, Antônio 3603, ali mantém, após o tráfego na final da 1 no 0. Após a passagem, ali mantém 3603. Voo no 1 no 3, decolado aos 44, controle 1 no 9, 35, bom voo. 935, no mesmo 3, obrigado. Juliette, no pátio 3, solicitando autorização para reboque para o pátio 1, posição 10. Seu reboque, reforço na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal, Whisky Juliette Índia. Positivo, Índia, reportará a parte do pátio principal. 60, saída gole, transição fito. Olha o fito, sobe o nível 360, pô, no menos 3. Mantém 3.000. 3858, desça para 2.000 pés, ajuste na 0 na 7.